Somente em Deus minha alma descansa. Dele vem minha salvação. Somente Ele minha rocha e fortaleza. Jamais serei abalado em minha posição. Até quando atacará um homem como parede inclinada prestes a cair, mas minha alma espera em silêncio, pois do Senhor pertence a Deus com certeza. Somente em